Bravo 1601, pode ser um flex, apresentação para o flex. Voo no 601, no gate 7. Está autorizado e chame pronto para o táxi. Para informação, vai realizar simultâneo com a aeronave da TAM, à sua direita, no gate 62. Reposte quando estiver pronto para o táxi. Autorizado para o espectro no 607. Atenção, simultâneo. Voo no 601, no primeiro. Confirma o Romeu no 2. Solo 1-2, 1-9, ao livrar, bem-vindo. 2-9, obrigado. Iniciando no 4, ok? Solo Salvador, gol no 602, livrando. Desce gol no 602, táxi via Alfa e reporte antes da Juliette. Alfa, entra antes da Juliette, no 602. 3894, atenção, desce a 2000 pés, ajustado no 012, está ali o sinal ILS XR, reporte estabilizado. A 2012, vai reportar estabilizado, 720, também estou tomando ciência agora da informação. Temos aí três aeronaves aí, provavelmente a TAM, o aeronave da TAM no gate 612 e o Gol no 7 também está enfrentando o mesmo problema, ok? Já estou informando aqui a infraero. O senhor já está pronto para o pushback? Ok, está autorizado, chamo para o táxi. O Web 6720. Salvador, boa noite novamente, o Azul 4206, coordenando com a BLA. Novamente hoje peço o nível 390 para a Recife, estou pronto para o 5014. Ok, o 4206. Está autorizado o Recife, o nível 390, via periférico 58, decola da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle é 1.19.8. O transponder é o 5404 e aguarde só um instante para o cotejamento. Aguardo o cotejamento. Aproximando a Juliette, voo no 612. Ok, o voo no 612. Aguarde a aeronave da Webjet que já está puxando aqui no 4. O senhor prossiga seu táxi à frente e mantenha a posição antes da Índia. A segunda táxi aí aguardando para prosseguir para o gate 2. Sim, então aguardando antes da Índia. Para o 22, o voo no 609. 294, estabilizado o localizador. 394 é porta externa. Está reportado. Onda 5404, controle Salvador 1.19.8, a torre 1.18.6. 4206. Correto, chame pronto, em gate 3. Chamará pronto, azul 4206. Voo no 1.12 autorizado, o ingresso para o gate 02, via Índia. Fique atento à aeronave da Web, vai deixar o eixo da Índia livre. Atento à aeronave, segue para o 02 via Índia, voo no 1.12. O voo no 601, algum estimado para iniciar o pushback? Senhor, a gente está aguardando a remoção do push do Índia. Agora o pessoal não aparece. Ok, a situação já foi informada aí a infraero, que eles estão tomando a providência aí para os funcionários aí fazer a operação do Singers. Vai ser aprovado para todo mundo. Dá o seguinte, porque o pushback não é mesmo como mesmo. Pouso autorizado, pista 90, 120 graus com 10. Pedro Pouso. 1894. Faça um cheque se o senhor recebe melhor o controle na frequência 119.35. Confirma 119.35. Afirmativo, 119.35, Romeu de Abravo. Romeu de Abravo, como recebe o controle? Então o senhor segue até a aproximação final conosco na frequência 119.35. Gonçalo, Santos, 87 para o trás. Estamos com 227 a bordo, está alternando com 4 horas e 15 dias do avião. Ciente, Andrés 897, táxi em frente, via Juliette e Alfa. E no ponto de espera da 10, chame a torre em 118.6, o ajuste é 1012. Juliette, Alfa, quantidade 86. Salvo a linha 720 para o táxi, 153 a bordo, 0340, alterna com... Ciente, o objeto 1720. Aguarde para o táxi, vai ser ultrapassado pelo Airbus da TAM. Assim que a aeronave da TAM passar através da Índia, prossiga seu táxi pela mesma e, como número 2 no ponto de espera, chame a torre em 18.6 e o ajuste é 1012. Ciente, então está aguardando a aeronave da TAM passar à nossa direita. Ela passar, a gente vai ingressar para o ponto de área e chama 2261, né? Afirmativa. O Azul 4261 aguardando apenas um minuto para iniciar seu pushback e aguardar a liberação. É 259 no gate 10, está autorizado, chantar. Comando 4, Solo 21, bem-vindo a Salvador, ao Livrão 21, décimo 9, o Solo. Livrão 219, recepção 4. Solo, tá... 3894, Livrão. A 3894, táxi via Alfa, chameamento da Juliette. Alfa, da Juliette, irá chamar, outra 3894. Solo, gol no 601. Gol no 601, prossiga. Estamos aqui na posição 7, nada acontece, ninguém sabe por quê. Já foi coordenado aí com a Infraero, então... problema entre funcionários da Infraero e companhia, ok? A nossa limitação aqui é as aeronaves movimentando em pátio. O que eu poderia fazer já foi feito aí, a Infraero já está tomando as providências aí para disponibilizar funcionários aí para fazer a operação em Singer. Ok, agradeço. Ok, e o voo no 601, só voltando, chame quando estiver totalmente pronto para o pushback, porque nós temos aí aeronaves estão ingressando aí nas taxas e se dirigindo aí para os gates, ok? Desconsidere a sua autorização e chame quando estiver totalmente pronto no gate 7. Está no 7 agora, totalmente pronto, já retiraram o finger. Ok, vai aguardar apenas 30 segundos para iniciar, temos uma aeronave da TAM que já está para ingresso aqui no pátio e vai prosseguir para o gate 8. Assim que a aeronave da TAM cruzar através do seu gate, inicie e chame táxi. Vai demorar mais um pouco, obrigado. Botan 3894, autorizado, gate 08, via Juliette. Botan 3894, autorizado, gate 8, via Juliette. O azul 4261. Coordeno com a equipe de solo, temos um Boeing da Webjet na Taxi Índia. Iniciei o pushback e acionamento com cautela e reporte táxi no gate 01. Em separação com o Web, existia no gate 1429. Tabacaré. Fala do 4206, posição 23, pronto, pushback acionamento. Gente, azul 4206, aguarde no gate 3. A aeronave da sua companhia está iniciando agora o pushback no 01. O senhor passa a ser o número 1 agora no setor, aguarde instruções. Ok, aguardamos aqui no 3, sente da aeronave da companhia, está na guarda, azul 4206. Ciente. 6259. Chame quando estiver totalmente pronto para o pushback e acionamento. O 6259 está autorizado no gate 10, chame táxi. Solo 273, solo agora 25, direito 21 nesse manual, solo livrado, bem-vindo. Torre Salvador, muito boa tarde. O 6720 da web está no ponto de espera pronto. A rolagem 22 ali mantém. Roda a rolagem do SAM ali mantém, né? 720. 3897, pista livre, 630 com 8, autorizada a decolagem. Autorizada a decolagem, tá? 3897. Salve Salvador, boa tarde, voo 1273, entrou. Qual que é uma frequência principal para o voo 1273? 121, decimal 9. 129, chamando. Boa tarde, voo 1273. Boa tarde, voo 1273. Táxi via Alfa em frente. Chame antes da Juliette. Alfa em frente, pode ser. Voo 601, táxi em frente, via Pátio, Juliette e Alfa, e no ponto de espera da 10, chame a torre em 118 decimal 6, com ajuste no 012. Ajuste no 012, primeiro táxi, mais Juliette e Alfa, ponto de espera da 10, pronto, voo 186, voo 1601. Uma boa tarde, bom trabalho. Igualmente. Voo, meu instalador, 4261, escudo, fundo a bordo, 433 acima, alternativa de rampeiro, pronto para cá. O azul 4261, mantém a posição, vai ser ultrapassado pelo um Boeing da Gol. Aguarde instruções de táxi. O Gol no 273, após a saída da aeronave da companhia, assim que a mesma cruzar o eixo da Juliette, prossiga para o gate 4 e fique atento ao táxi da aeronave da Azul. O tráfego adicional vai sair do pátio, ok? A gente passa a aeronave da companhia, ingresso Juliette, gate 4, atenção azul, boa. o Azul 4261, siga a aeronave da Gol via Índia e no ponto de espera da 10, chame a torre em 118.6, o ajuste é 1012. Azul 4206, é o solo? Ah, escuta, prossiga. Porque assim que o Boeing 737 da Gol parquear no gate 4, à sua esquerda, inicie no 03 e chame táxi. Ok, assim que o Gol parquear no 04, a gente inicia o puxão para o táxi do 4206. Para o táxi, o chame 6259 com 92 a bordo, com a nossa autonomia de 4 horas, alterna no galeão. O Oxiné 6259 está livre o táxi pelo pátio. Fique atento a uma aeronave da Gol que está ingressando agora na Juliette. Após a mesma, prossiga via Juliette e Alfa. E no ponto de espera da 10, chame a torre em 118.6. O ajuste é 1012. Juliette, Alfa, ok. Atento ao próximo, chama na torre 18.6. Ponto de espera, 6259, obrigado. Gente, quanto à aproximação, o Índia, Romeu, Índia Bravo, pouso no 017. Índia Bravo, questão de pouso é na 10 ou 17? Podemos pousar na 17 aí, faria a curva esquerda e base pela direita? Isso, é uma base pela direita. Então retorno para o ponto ideal de cancelamento para a curva, ok? O Romeu, Índia Bravo. Tá, sim, vai reportar então. Navi 6720, decolado agora 30, controle 109-8, transfere, bom voo. 19-8, obrigado, 6720. Onda 601, ali mantém. Salvador, boa tarde, objeto 6720, cruza 1900 metros. Objeto 6720, está sob contato radar, Fado 340. Após 2000 pés, curva direita, proa de Dael, após Dael, Leda Bidev. Direita da El, letra de 10, UF 6720. Entre azul, mantém o ponto de espera. Já está no visual aqui, vai cancelar então, fazer curva esquerda e bate pela direita da 17, o Romeu da Bravo. Presidente, Romeu da Bravo, reporte final 17. Reportar na final 17, pelo menos. Na 601, no 120, foi autorizado a decolagem. Tira decolagem, voo 1601. A 261 da Azul, observar a rolagem do Boeing, ali mantém após. Desce para 5.000 pés, ajustado 1012. Entrada máxima, voo, separado do meu, está de 1012, Meu Índia Bravo, pouso autorizado 17, 120 graus, conte nós. Ele pouso 17, meu Índia Bravo. No 601, decolado agora aos 33, controle 119.8, bom voo. 1198, mano, 601, uma boa tarde, bom trabalho. Novamente. Controle Salvador, muito boa tarde, Gol 601. Gol 601, boa tarde, está sob contato radar, sobe ao 360. Após 2000, curva à direita, prod Dael. Após Dael, Leda Bidev. Validado 360, após 2000, Leda, Leda Bidev, gol 1601. 6, e o ajuste é 1012. Gente, ajuste no 02, é daqui à direita pela Índia, ela quando o posto de perto é 1012, né? November Alpha, autorizado descida para 1 no meu pés, ajustado no 012. Da presente, está autorizado rotatória. Autorizado descida para 1 no meu pés e voar rotatória, India November Alpha. Nova Janela, ali mantém. Ali mantém, galera. Quatro, dois, meia, um, decolado, as três, cinco, controle, seis, nove, oito, bom voo. 98, 4, 2, 6, 9, 8, bom voo. Tia Bravo, solo agora as 3:30, qual o pátio? 3:32, boa voa. Tudo Salvador, boa noite, azul 4, 2, 6, 1, decolado, 1.200, Nadael. Azul 4261, boa tarde, está sob contato radar, sobe a nível de voo 360. Após 2000 pés, curva direita, proed Dael. Após Dael, Leda Bidev. 2000, proed Dael, após Dael, Leda Bidev. O 4261. Está presente, está autorizado voar Duna, descendo para 2000 pés, ajustado na 012. Está autorizado sinal LS, X-Ray, Salvador, reporte estabilizado. Jet 6720, chama Recife, ano 25, ano alternando no 33, decimal 25. 25, ano 3325, F6720, obrigado. T59-120, corrida autorizada. Solo Salvador, boa tarde. Gol 1940 com a informação uniforme. Gostaria de coordenar o 360. Mesh, gol 1940. Autorizado, Guarulhos, nível 360, via Peruísque 50 até o destino, decola da pista 10, curva, com a primeira curva à direita, sai no perfil da subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bidev para interceptar o eixo da aerovia, o controle 119.8 e o transponder é o 5452. Guarulhos, a Peruíque 50, decolada 10, a primeira curva direita, no perfil da El. após Leda, voa Bideve, 199.854.52 no transponder. Protegeu o gol 1940. Correto, gol 1940, reporte quando pronto para o pushback e afinamento. 540. M6259, decolada 39, controle 199.8, transfere, bom voo. Leda Bideve, da presente está autorizado, perdão, após 2 mil pés, está autorizado curva à direita na proa de Dael, após Dael, Leda Bideve. Ok, após 2 mil, Dael, Leda Bideve, obrigado. O controle, 119.8, e o seu código transponder de hoje será o 0141. O Alento 01, reporte quando pronto para o táxi. Ok, eu vou no 567, eu já tenho aqui autorizado 360 para Brasília. Eu aceito e copio ou aguardo a coordenação? Ok, está autorizado Brasília, 360 é o nível, via Pêsulo 17, decola da 10, com a primeira curva à direita, subida gole, transição ou fito, controle 119.8, acione 5435. Correto, gol no 567, sendo pronto, no gate 2. Azul 4261 no controle. Na escuta, possível? O presente está restrito pelo Centro Recife no nível de voo 300, nível 300. Restrito ao 300, 4261. Oceania 6259, controle. 6259. O presente está restrito pelo Centro Recife no nível de voo 290. Restrito 290, 6259.